apaixonado. Eu disse pra você que eu não era fácil. Eu disse pra você que eu não sou um passarinho pra viver na gaiola. Eu sempre preservei a minha liberdade. Eu sempre saí só com meus amigos pra beber, curtir, jogar, conversa fora. Sem crise, sem ataque de ciúme, ninguém pra questionar o meu perfume. A gente fica e tal, mas cada um no seu quadrado. Confesso que tenho medo danado. Namoro a sério é ser sufocado. Tá cedo pra amarrar meu coração. Vai! É bem melhor assim, eu no meu canto aqui, você no seu aí. É bem melhor assim, eu nem tchum pra você, você nem tchum pra mim. É bem melhor assim, é bem melhor assim. Não dá demais, estraga e a saudade acaba. É bem melhor assim, eu no meu canto aqui, você no seu aí. É bem melhor assim, eu nem tchum pra você, você nem tchum pra mim. É bem melhor assim, é bem melhor assim. Não dá demais, estraga e a saudade acaba. A gente fica e tal, mas cada um no seu quadrado. Confesso que tenho medo danado. Namoro a sério é ser sufocado. Tá cedo pra amarrar meu coração. É bem melhor assim, eu no meu canto aqui, você no seu aí. É bem melhor assim, eu nem tchum pra você, você nem tchum pra mim. Assim, eu dar demais estrada e a saudade acaba. É bem melhor assim, eu no meu canto aqui, você no seu aí. É bem melhor assim, eu nem tchum pra você, você nem tchum pra mim. É bem melhor assim, é bem melhor assim, eu dar demais estrada e a saudade acaba. Demais, Cuiabá! Muito obrigado, viu?